meu irmão, vou lhe falar então, de negro para negro sobre a nossa situação. Eu posso garantir que ela é muito ruim, nós temos que agir, ou pior está por vir. Eu falo isso pra você que está acomodado, concordando com tudo e nada preocupado. Eu lhe pergunto agora, cadê a sua moral? Aprenda de uma vez, negro não é animal. Da escravidão, das senzalas, as atuais favelas, o povo negro vem sofrendo, mas não se rebela. Dessa maneira todos nós estamos condenados a sermos miseráveis, para sempre discriminados, manipulados por uma sociedade elitista, que de uma forma ou de outra impõe seu ponto de vista. Ignora a opinião da classe mais sofrida, que não tem chance de escolher seu próprio meio de vida. O povo pobre negro vive em cortiços imundos, taxados como bandidos, exemplos de vagabundo. E a nossa raça está presa a um espaço restrito, ligado a um sistema que nos tratam como bicho. E muitos dizem que aqui tudo é tão lindo, quem foi que disse que no Brasil não existe racismo? De abolição e pouca coisa mudou. A violência contra o negro ainda não acabou. Não somos mais acorrentados nem chicoteados, mas abatidos com armas de calibre pesados. De três pessoas que a polícia mandou chuva em cima, mataram dois negros e no branco erraram a mira. Crianças negras são mortas em vão por homens fardados que não têm compaixão e não se importam em tirar uma pequena vida. Que se errou foi porque não tem consciência ainda, e o que eles falam é mais ou menos assim: esses pequenos marginais vamos dar um fim. Os poderosos são covardes e nos discriminam, os irmãos negros continuam sendo atingidos, e um otário ainda diz que eu generalizo e nem percebe que ele mesmo sofre com racismo. Iniciativa contra isso tem que vir de nós, que somos discriminados e estamos sempre sós. Não importa se a vitória vai ou não demorar, pois uma coisa é certa, não podemos mais parar. É necessário acabar com a desinformação, reconhecer nossos direitos como cidadãos. O negro tem que estudar, tem que se instruir, mostrar que tem capacidade para progredir. Mas é preciso que também assuma sua cor, que de uma vez por todas aprenda a se impor. E procure conhecer a história de nossa raça, que infelizmente nas escolas nunca é contada. Chegou a hora de lutar por nossos ideais, de uma forma heróica como os nossos ancestrais. Como zumbi dos Palmares, mantendo a dignidade, Nelson Mandela é um exemplo de coragem. Comando defensor do movimento consciente. Nós queremos sim a união dos negros, independente daquilo que os outros pensem. Por isso eu digo, meu irmão, lute pelos seus direitos, reaja contra a violência e o preconceito. Quem foi que disse? Quem foi que disse? Quem foi que disse que no Brasil não existe racismo? Quem foi que disse? Quem foi que disse? Quem foi que disse que no Brasil não existe racismo?